O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Prepare-se, prepare-se. A partir de agora, você irá ouvir. Conexão Próspera. Boa noite! É isso aí! Programa Conexão Gospel. Boa noite, Maiane. Boa noite, senhor Wesley. Boa noite. A partir de agora é comigo e com a Maiane do outro lado. E hoje um laborador todo especial. Totalmente especial. Depois do programa vamos ter muita notícia, muita informação e muita música no estilo jovem. Verdade. No melhor estilo jovem. Esse estilo que vem arrebentando, todo diferenciado. Todo. Essa geração vem fazendo muitas novidades aí e tocando a seleção de outros jovens que não estão acostumados. Então não poderia faltar, né, Wesley? Vamos mandar aquele abraço especial para todos. Pessoal da Unir, né, Wesley? Completamente ligado, pessoal do IESA também, pessoal da BEC, todo mundo que está aí nos escutando. Além da galerinha do universitário está bem presente, marcando presença total, né? Essa música vai para duas pessoas muito especiais, viu? Que eu convivi durante essas duas semanas de convivência que a gente teve aí, né, lá no escritório da Nova Araújo, né, Ricardo e Daniela, pessoas que eu não vou esquecer. Essa vai para vocês, um grande abraço, um grande beijo no coração. essa matéria aqui muito bacana, diz o seguinte: um estudo aponta que 60% dos jovens deixam a igreja após concluir o ensino médio ou a faculdade. Incrível, não é? Verdade. Ele fala assim: aproximadamente apenas 40% dos jovens continuam na igreja depois da formatura, o que significa que 70% se desviam nesse período. Apenas 16% dos calouros da faculdade se sentem bem preparados pelos ministérios de jovens de suas igrejas para continuarem na igreja depois do período escolar. E é uma realidade muito triste, né, Wesley? Porque tudo que a gente quer é que esses cristãos permaneçam no caminho, né, que levam o evangelho, como é que tem um colega da faculdade também. Com certeza. E olha só, o Instituto Juventude Completa dos Estados Unidos intitulou a ação de Movimento Fé Fortalecida. E o objetivo é ajudar os adolescentes a desenvolver e não abandonar a fé. Então, a gente fala também que essa pesquisa realizada pelo Instituto revelou que os jovens não estão abandonando a sua fé por causa de um ambiente universitário hostil, mas sim porque até às vezes os professores universitários e seus colegas confundem suas crenças. Mas a questão é que o interesse na espiritualidade também não foi encontrado como uma ameaça à fé cristã. Né? Então quer dizer assim que não é, às vezes, não é nem por estar se sentindo confuso, mas outros fatores levam, né? Olha só, com muitos estudantes deixando sua fé durante a faculdade, o Instituto Juventude Completa abordou o sério assunto da pesquisa e começa a desenvolver um sistema operacional e recursos voltados a grupos de jovens de ensino médio nos Estados Unidos. Olha só, estamos apelando agora até para o sistema operacional. Não, mas eu acho que cada, é uma coisa que vem de dentro da gente mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter certeza daquilo que a gente quer, a gente sabe quais são as consequências dos nossos atos. Né? É que nem dizem, a gente colhe o que a gente planta, né? Então nós temos que estar muito cientes, temos que estar vigiando aí, saber o que a gente realmente quer, o que não quer, aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos faz bem, né? E eu acho que sair do caminho de Deus não é a melhor escolha, mas vai de cada pessoa. A gente tem que deixar, assim, eu acho que na verdade bem explícito aqui, né? Não é um jogo de manipulação, mas cada um tem que saber a sua atitude, aquilo que vai refletir na sua família, no seu ambiente social. E na sua vida, afinal, o que vale a sua vida? Se tudo estiver bem, tudo vai bem. Toda terra, se preocupe com meu nome. Foi Copa do Mundo, né? Todas as matérias falando de jogadores evangélicos que estão convocados para a Copa. E há quem não acredite, mas existe muita relação do futebol com a igreja mesmo, sim. Até porque tem muitos jogadores evangélicos. E tá rolando uma matéria na internet muito interessante. O ídolo do time, né? E o time, inclusive, é o Santos, né? Os santistas de plantão, então. Um ídolo do time, ele conta que Deus havia revelado que o Santos seria campeão paulista. Inacreditável. Então, o Giovanni conta que numa madrugada de sábado acordou no sobressalto, né, meio grogue pela hora, né, da madrugada. Ele foi ao banheiro e lá ouviu uma voz audível, né, falando ao ouvido dele, Lucas 14, 17. Segundo ele, ele não acreditou no que ouviu, achou que fosse algum tipo de alucinação, né? Então a voz repetiu Lucas 14, 17. Ele mesmo retabiado, porém, com aquela curiosidade gospel, procurou uma passagem na Bíblia e ficou surpreso com o texto que falava: e a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde que tudo já está preparado. Um arrepio correu seu corpo, ele deveria voltar, era chegada a hora de ser campeão pelo Santos, pensou. Aquele sábado, no entanto, não era como qualquer sábado, né? Estava 5 de dezembro de 2009, estavam próximo à eleição presidencial do grupo do clube, né? E, então, ali já tratava de várias mudanças que seriam para esse ano, né? Então, ele deu uma entrevista e ficou bem explícita a frase dele, né? Deus, quando fala, não mente. Seremos campeões, é a profecia de Deus. Pois é, há quem acredite. Olha só o recado que ele manda para os torcedores, para os santistas, então. Vocês, torcedores, podem ter certeza de que meu fim de carreira aqui no Santos será com o título. Ele disse isso na revista Época. Hoje a mensagem profética é carregada por Giovanni no celular por todos os lugares. Ele simplesmente, na camisa 10, chegou para a entrevista como um mero mortal. Chegou e não como um Messias, perto de fazer história pelo clube. Pouco antes de descartá-lo em 2006, Luxemburgo questionou: como pode ser ídolo sem ter nenhum título? Giovanni jamais respondeu, mas a profecia se cumpriu contrariando Luxemburgo. Agora, o Santos é campeão, Giovanni e o Giovanni conquistou o título. Inacreditável. Verdade, verdade. Parabéns aí, Giovanni, seu time, infelizmente, né, porque o seu Tô completamente tricolor. E eu com a Mendiço. Ah, tá aqui, garoto. Tá aqui, garoto. Pois é, o que a fé não faz, né? É verdade. Pois é, então acho que a fé não se aplica só nas coisas sentimentais e espirituais também, as coisas materiais, o trabalho, isso é a profissão dele, entendeu? Então ele acreditou que... É, quando a gente acredita, Deus nos honra em qualquer profissão que a gente tenha, né? Se a gente é correto de acordo com as coisas de Deus, nós somos honrados pelo nosso Pai. você que gosta de ouvir essa maravilhosa voz, uma das melhores, mais consagradas cantoras gospel, Enchila. Ela está sendo homenageada neste sábado, dia 22, no quadro Homenagem ao Artista, lá no programa Raul Gil. Então você que gosta de ouvir e quer conhecer um pouquinho mais a história dessa cantora maravilhosa, além de linda, né? Da Enchila, não perca, a nossa querida Enchila. Com certeza, ela merece, né? Com certeza, essa homenagem a uma artista, com certeza. E o programa já foi gravado, na verdade, né, dia 16, mas ele marcou a estreia, ele vai passar novamente no próximo sábado. E agora eu gostaria de aproveitar e oferecer a Enchila para uma garota que é um fã de carteirinha de Enchila, é a Miss Lene. Creio que ela está ouvindo. Então eu queria aproveitar e mandar para ela com todo carinho. Muito obrigada pela paciência de vocês, tá bom? Deus abençoe a semana. Muitos beijos e abraços. Até quinta-feira. Uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos por responsabilidade de seus realizadores.